El pasado 15 de enero se conmemoró el Día Mundial del Compositor, un merecidísimo homenaje a quienes tienen el don de crear a través de la música y de la lírica obras que se tornan eternas en la memoria colectiva de los pueblos. En Brasil, el 7 de octubre se celebra el Día del Compositor Brasileño. Como se sabe, Brasil es un país muy rico en compositores y en música de calidad. Aprovechando la conmemoración de esta efeméride mundial, se nos ocurrió abordar en Contacto Brasil del día de hoy a compositores de diferentes épocas que han creado canciones donde el buen humor está presente. Son muchos los ejemplos que podemos mencionar, ya que en algunas de las mejores creaciones de la música popular brasileña tienen ese trazo de humor e ironía también. Y comenzamos con el tropicalista Jardes Macalé, interpretando la célebre composición de Miguel Augusto titulada O Conto do Pintor. Miguel Gustavo fue un cronista musical. En sus composiciones retrataba la sociedad y los acontecimientos de esa época. Nos referimos a los años 50 y 60 en Brasil. Para el zambista Moreira da Silva, Miguel Gustavo creó un personaje llamado Morenguera y compuso zambas donde Morenguera vivía innumerables aventuras. En uno de estos zambas geniales, Morenguera se enfrenta al archiconocido James Bond, el agente secreto 007, en un enredo en el que están la actriz italiana Claudia Cardinale y Edson Arantes, más conocido como Pelé, celebridades de esa época. El tema se titula Morenguera contra 007. Es un samba gibreque, que es una ingeniosa mezcla entre música y teatro, y lo canta el genial Moreira da Silva. Moreira da Silva contra 007. Sexo e violência no mais espetacular filme de espionagem do famoso diretor americano Abelardo Chacrinha Barbosa. Com James Bond, Cláudia Cardinale e Edson Arantes do Nascimento. Começa o filme com o 007, saltando em Santos com a Cláudia Cardinale. Com seu decote italiano ela é tão bela, que ninguém vê o James Bond junto dela. Os dois se hospedam na concentração dos Santos, e entre tantos ninguém sabe por que é que ela desfila de biquíni na piscina, e na maior intimidade com o Pelé. A bonitinha não percebe a tabelinha que ele faz. Pelé controla a Cardinale e dá-lhe um beijo e avança mais. Gol do Brasil! Temperamento latino é fogo. O James Bond nesse instante dá um flagrante. Diz que Pelé tem que pagar pelo que fez. Entram em luta corporal e o 07 vai abater o jogador com soco inglês. Porém Moreira que assistia toda a cena, entra sem pena, vai no 7 e manda o pé. Cravo de arraia e antes que caia dá-lhe um coco, apara o soco e livra a cara do Pelé. Moreira leva James Bond para o DOPS, e na fofoca, mais fofoca que eu já vi, vem jornalista, embaixador inglês, se irrita, e entra na fita todo Itamaraty. Aí Moreira leva a Cláudia Cardinale para jogar um pifi-papo em Guarujá. Vão no boliche e comem pizza lá no Brás, e cantam samba de Vinícius de Moraes. Cláudia confessa o seu amor por Morengueira, faz a besteira de dizer que ama com fé. Só foi a Santos com o 007 para ajudá-lo a raptar nosso Pelé. Roubar Pelé pra não jogar contra a Inglaterra, porque os ingleses sofrem de alucinação. E toda noite vem um fantasma de chuteiras, fazendo gol no gol da sua seleção. E vem o time brasileiro se sagrando campeão, termina o filme com Moreira dando um drible no espião. O James Bond é derrotado e acabou sua missão. Estamos em Contacto Brasil. sobre o truque dá uma coça. Coisa nossa, muito nossa. O samba, batidão e outras moças são nossas coisas, são coisas nossas. Miradura que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá da praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, no ai força sobre humana que detém esse Tarzan. De lutas não entendo abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar. Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer um campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, rasgou logo o meu contrato quando me viu sem roupão. Dedeá, dedá, dedá, dedá, dedá, dedá. Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira dura, que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer. Seu Manuel, diga lá ao consumidor, exijo CGC do seu estabelecimento. Comercial, a semana passada eu comi uma empada que me fez mal. Um atentado à minha flora intestinal. Passei o dia enjoado, jejuando, desejando a morte pra não sofrer tanto. Na luta bruta com laxante e sal de fruta, eu quase tomo até se culto em desespero total. Seu Manuel, mas diga lá ao consumidor, não finja que não sabe o telefone da Sunab ou que esqueceu. Não se faça de besta, eu sou parada indigesta. Sou pior que a simpada que o senhor me vendeu. Eu tiro um asa aqui da gola, eu tiro um coelho da cartola. Eu armo um circo e um salseiro total. Mas eu entrego esse chiqueiro pro serviço de inspeção federal. Quero o Procon dando uma blitz no local. Isso é uma afronta, mas, meu peritone. Mano, eu não tenho nada com o peixe. É palmito de primeira. Eu só vi pau lá no meio, porque minto não tinha, não. Eu digo mais, eu gosto muito do Brasil. Não, não desguia não, português. Tô desguiando. E aquela mosquinha que tinha lá no meio? A mosca estava por cima, mano. Se ela entrou, foi sem autorização. Eu não tenho culpa, inclusive até o Éder Joffre já comeu aqui no estabelecimento. É, deve ter gostado de ser um soco, né? Estou um murro. Gostou? Como? Um murro. Olha lá como fala, eu tenho amigos na Sunab que já comeram aqui e acharam a guloseima uma joia. É, né? Gosto não se discute. É, e não se discute mesmo. Há 5 anos que eu trabalho aqui no estabelecimento e não cerrei as portas. Não perde por esperar. Não perde por uma razão, meu santo é forte. Nossa Senhora de Lourdes não me deixará na mão. Então prova, meu querido. Eu já jantei. Olha, meu padrinho. Já almocei. Olha uma barata ali, olha ali. Espera, espera. Olha em cima. Essa é a jurema, não me esqueça, essa é a prata da casa. Inclusive, sabe que eu tô até pensando em mudar de ramo. Seu Manuel, exige o CGC do seu estabelecimento. Comercial, a semana passada eu comi uma empada que me fez mal. Um atentado à minha flora intestinal. Passei o dia enjoado, jejuando, desejando a morte pra não sofrer tanto. Na luta bruta com laxante e sal de fruta, eu quase tomo até cicuta, em desespero total. Seu Manuel, não finja que não sabe o telefone da Sunab. Eu esqueceu, não se faça de besta. Eu sou parado de gesta, sou pior que a simpada que o senhor me vendeu. Eu tiro um asa aqui da gola, eu tiro um coelho da cartola, eu armo um chifre, um salseiro total. Mas eu entrego esse chiqueiro pro Serviço de Inspeção Federal. E quer saber mais? Eu vou pro Ministério da Saúde. Paz, paz e não volta. A televisão vai aqui hoje. Eu tenho mais do que fazer, eu vou conferir minha velha. Rasque me parta, o menino não pagou, empada. Ô menino, ô menino. E meu nome é Joaquim. Mariposa. Permita-me oscular-lhe as alfáceas. Pois não, mais rápido, porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando forte em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas rodam, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Calas com os cães, cães, cães, cães, pulas com os cães, cães, cães. Calas com os cães, cães, cães, cães, pulas, pulas, cães, cães. De tanto levar frechada do teu olhar. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tá de tiro ao ar.

con buen humor. Escuchamos a Moreira da Silva en sus tantas aventuras de su alter ego Morenguera en este samba enfrentando al famoso agente 007. Enseguida oímos dos temas compuestos por el genial Noel Rosa, otro cronista de su época. Vivió apenas 26 años y sin embargo dejó más de 250 composiciones, la mayoría clásicos de la música popular brasileña. Noel compuso siempre con buen humor e ironía, hablando de su época en los primeros años del siglo XX. Los temas que oímos son Coisas Nossas en la bella voz de Gal Costa y O Filho do Alfaiate, interpretado por Djavan. Enseguida nos fuimos a la ciudad de São Paulo para oír a la banda Premeditando o Breque, cuyo repertorio tiene como principal ingrediente el humor. El tema se titula Empada Molotov. Y seguimos en São Paulo para oír a uno de los más auténticos compositores populares, Adoniran Barbosa, perpetuado en las voces de la agrupación también genuinamente paulista Los Demonios da Garoa, interpretando Las Mariposas de Adoniran, que también canta junto a la querida Elis Regina, y su composición Tiro ao Álvaro. Y finalmente el recordado Raul Seixas cantando su composición Ouro de Tolo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más música y humor en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punk Reyes Station. Falando que nós é caipira, que a nossa onda é montar a cavalo, que a nossa calça é amarrada é coimbira, que a nossa valsa é briga de galo. Andam falando que nós é butina, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas, nós é jeca mais é joia. Mas nós não gosta de riboia, nós gosta das meninas, nós é jeca mais é joia. Chifarinha foche, americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Chifarinha foche, americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho de pipoca, que o nosso rock é dança catira, que a nossa flauta é feita de taboca. Nós gosta de pesca traíra, vê a bichinha gemendo na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Vê a bichinha chorando na vara, nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Chifarinha foxi, americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Chifarinha foxi, americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer chuchacho fora, deixa de vestagem, não tem sabe o português. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva e nem moia, meu I love you, mas é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e nem moia, meu I love you, mas é jeca, mas é joia. Tira o bicho de pé com canivete, mas já tô na internet, nós é jeca, mas é joia. Chifarinha foxi, falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho de pipoca, que o nosso rock é dança catira, que a nossa flauta é feita de taboca. Nós

de insolação. Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuei me exibindo, me desmilinguindo no passo canguru. O trem atrasou quando eu fui pra Miriti, faz pouca de siri. De mico, mas não fiquei jururu. Continuei me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. O trem atrasou quando eu fui pra Miriti, faz pouca de siri. Eu saí de sarongue, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, alala, o, alala, o. Até dancei de índio, auê, auê, auê, auê. Zeto, boca de siri. Estamos en Contacto Brasil. En el programa de hoy hemos escuchado algunas canciones que fueron creadas con mucho humor. Son muchas las carcajadas que la música brasileña ha proporcionado a sus oyentes, acompañando los diferentes momentos de la historia de este país, haciendo ya sea la crítica política o la crónica social. El carnaval, en especial, se tornó un vehículo natural para músicas marcadas por el humor y la irreverencia, con la sátira, las parodias y el doble sentido, divirtiendo al pueblo, criticando la sociedad y haciendo historia. Los temas que oímos en esta segunda parte de Contacto Brasil fueron los siguientes: Nos e Jeca mas e Joia y Office Boy de Cachorro. Ambos temas fueron interpretados y compuestos por Juraildes da Cruz. Enseguida oímos a Luis Tatit interpretando dos canciones, Felicidade y Eu Sou Eu. Luis Tatit es músico y compositor, lingüista y profesor universitario. Es de la ciudad de São Paulo y ambos temas están en su disco Felicidade del año 1997. Enseguida oímos Camisa Listrada. El tema fue interpretado por la gran Isaurinha García y pertenece a Ari Barroso. Y Un Mundo Não Se Acabou. El tema fue interpretado por Ney Mato Grosso y pertenece al gran compositor Assis Valente. Y por último, oímos a Cristina Buarque, es hermana de Chico Buarque, interpretando este clásico de Wilson Baptista y Germano Coelho titulado Boca de Siri. Y nos encontramos el próximo martes aquí en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Salud y paz para todos.